Solo, reporte pronto para ataque. Salvador, 35447, cliente da Papão, autorização, barreira. 5447, informação Papão, confere, confirme, pronto, cópia. 5447, autorizado Salvador para barreiras, nível autorizado 200, decola pistão 10, primeira curva à esquerda, saída Momo, após direto, barreiras, transponder 5423, controle 199, decimal 8. Estado 200, barreira, decola da 10, curva esquerda, saída Momo, CCC a moto. 5423, o transponder 1198, o controle 5447. 5447, cotejamento correto, reporte pronto para puxa e acionamento. Salvador, Mike Juliette, Romeu, quando autorizado, cruza o eixo da 17. O Mike Juliette, Romeu, autorizado, cruzamento do eixo da 17, sem interferir com a cabeceira 17, não tem nada para pulso, para decolagem. Rápido, Romeu. Juliette, Romeu, a intenção é pouso na bata? Negativo, vai afastar do seu aeródromo, vai aguardar apenas para a nova área sobrevoa e já informa. Excelente, vai direto mesmo. Mike Eco Delta Vento 1, 00 graus, 159 livre decolagem, pistão 17. Torre, o Mike Juliette Romeu vai agora afastar do seu setor, segue para retorno Serra Índia, Eco Índia e coordena com o controle. Um bom dia, um bom trabalho. Gente, só segue para o fechamento e aguarde para a transferência ao Mike Juliette Romeu. Mike Juliette Romeu, chama agora o controle 199, decimal 8, um bom voo. Solo Príncipe 5490, acionou, está pronto para o táxi com 63 do POB, 4 horas e 10 de autonomia, alterna Maceió. Eco Índia, reportará quando o visual for mesmo e já livrou o controle da torre de Salvador. Tente a continuação para pouso, Mike Juliette Romeu. Grado, Romeu. Todos a bordo, 1-3. 63, a bordo. 5490, bom voo. Envia Índia, Alfa vai rebordar para considerar em 7295-490. Controle papapá, Mike Eco Delta, decolado, 17 direita, Manati, solicita direto, 1-10. Ok, Mike Eco Delta, seu controle está liberado, e o pé direto para a plataforma Manati. Ok, autorizado então, 1-10 direto, plataforma Manati, papapá, Mike Eco Delta. Boa tarde, a sua identificação. Autorizada a chegada à ponte para 4.010, 1-0, 1-0. 5490, autorizado a linha decolada 10, vento 090 graus, no 4 nós, o trip 5490. Decolada 10, 490. Estou em curso, pronto, cópia. 406, fico autorizado Salvador para Campinas, via Upezulu 16. Nível autorizado é o 360, decola pistão 10, primeira curva à direita, saída da Leda após bridge, em bridge intercepta o peso 16, após de acordo com a rota prevista no plano de voo. Transponder é 5526, controle 119.8. Autorizado, Campinas, via Upezulu 16, 360, decola pistão 10, primeira curva à direita, na saída da Leda, bridge, sai com o rota do plano de voo. 5526, transponder 19.8, controle de comportamento. 065, confirmando a frequência do controle, é 119.8? 19.8. 4065, atendimento correto, reporte pronto para puxar e acionamento. Obrigado. Auxilio na torre. A voz é mais forte. Este 3154 a 2 milhas do marcador externo, autorizado final ILS, torre 118, decimal 95. 6154. 648, desce 2000, livre ILS. 2000, livre ILS, 648. Controle 1198, gráfico. Controle Salvador, muito boa tarde, trip 5490. Trip 5490, controle, sai da mão, contato com radar, vigilância. 5490. Salvador 3154. Rotan 3154, boa tarde. O ajuste no 0110. Cheque trem, tráfego já avistado, livre pouso no 10, vento 100 graus, 169, UTAN 3154. Curvar à esquerda, voar na radial 360 do VOR até 20 milhas, após voa a petrolina direta. Sensacional, agradeço muito a sua solução, tio. Realizado, está visto, gol 1648. O número 48, Duna, completa LS, torre 118, 95. 95, graças a mais. Amanhã ou até mais tarde, estamos aqui a seu dispor. Até daqui a pouquinho. O azul 4462, o controle está reautorizando sua descida para 2.000 pés e autorizando a aproximação LS. Portanto, chame-nos a estabilizar no lote. 52.000 pés, está autorizado, chama no bate 4462. 2.000, tem um tráfego à vista, gol 648. Já vem aqui, Mike. Um minuto pra cópia. Interceptando neste momento, 35490. Isso. Como é que protocolo? Vem aqui, Mike, autorizado Salvador para Salvador. O nome é o PED. Comandando o corredor Axé, decola pistão 17 com curva à esquerda. Transponder 0135. Controle é 119.8. Salve Salvador, boa tarde, está 3154, Lindrona, Mike, aguarde um minuto para cotejamento. 3154, autorizado táxi oficial, Alfa Juliette para o gate 08, pode pensar. Alfa Juliette para o gate 08, 3154. Provavelmente, Mike, coteja a informação do sol. Lita, teu regresso. Também aqui, Mike, copiou o solo? Também aqui, Mike, corrigindo. Corredor forte, com o decolo da pista no 7 com curva esquerda. Mike, o controle é 199.8. Problema aí aqui, Mike, o protegimento correto, confirme parte que se encontra. Vem aqui, Mike, para acionamento táxi, chame torre frequência 118.95 e o altímetro é 10.10. Autorizado direto para Petrolina. Autorizado direto na Pro de Petrolina, 5490. E agradeço imensamente, ó. Não, foi somente uma forma de explicar para a aprendiz que está aqui do nosso lado que existem mil e uma maneiras de tomar nisso, bastante intenção. Sensacional, e fomos muito agraciados com essa solução. Autorizado táxi de Alfa, reporte aqui da Juliette. Alfa, aqui da Juliette, reportaremos o nome da torre. Livre restrição em pelo, descendo para 2000, reporta no IRS, 1807. Vem aqui, Mike, autorizado Estabilizado, final, 442. Cliente, chama a torre 118.95, bom pouso. 18.95, 18.4. gente, informo que estou gente ao 02, irá aguardar o início do táxi do Embraer 190 da Azul após autorizado ingressar no pátio principal via Juliette. Gente aguardando antes da Juliette, sentido prático no 02, com no 642. Aproximação, reporte baixado, travado, aguardando autorização para pouso. Táxi Azul 4065, 111 a bordo, está com 4 horas e 46 de autonomia, tem número grande. 4065, autorizado táxi, até o ponto de espera via parte 1, Indy Alpha, ponto de espera Chamitou e frequência 118-95, altímetro 1090. 1090, autorizado Indy Alpha, ponto de espera 2095, obrigado, boa tarde, 4065. 4065, confirmando 111 a bordo. Irmão. 4065, bom voo. Obrigado, boa tarde. Estou seguindo o táxi 02, igual no 642. Gente, o nome é Oscar Bravo, sua visual na vertical da ilha e reporte nivelado para o lançamento. Oscar Bravo. Gente, novembro aqui, Mike, tá legal. LSXA, dono 0, gol no 807. 7, 2 milhas do externo, completando a aproximação, chame torre 118.95. 895 no 807. Salvador, é o gol no 807, está a 1 milha do externo, baixado e travado, visual com campo. Gol no 807, boa tarde, continue a aproximação, aguardando pista livre, o ajuste no 010, reporte baixado e travado. Baixado e travado, ajustado 10, 10, aguarda pista livre, gol no 807. Azul 4462 no solo 119, ele vai direito, chame solo em 12, no decimal 9. O Azul 4065 visual com o Boeing da Gol na curta final da 10. Faz o pouso no mesmo ali, mantém cabeceira 10. Gol 1807, ele pousa na 0, vento 080 graus, 09 nós. Autorizado o pouso, gol no 807, pista 10. Alfa de 10, confirma 20. Pista 03. 03, 44, né? Confirma o vento? confirmar o vento pro gol no 807? Positivo, o vento é 080 graus e no 89, o gol 1807. Grato. 392, eu controle a sua identificação, desce para 4000, direto Duna, vigilância, 1010 nautilus. Para o pushback acionamento. 447, autorizado. Pushback acionamento, reporte para táxi, confirme a posição que se encontra no pote 3. Chama centro Recife em 12545, bom voo. Recife 12545, é o 35490. Muito obrigado, boa tarde, bom trabalho. Igualmente também, bom voo até o destino. Obrigado. CNM 314, eu controle, reautorizado 2000, direto Duna, livre LS. 2000, Duna, livre LS, é 314. No 807 no solo, as 22 chame solo. 807, autorizado táxi via Alfa e o paciente da Juliette. Alfa e da Juliette no 807. Salvador, boa tarde, as 32107, na nossa papá. Boa tarde, 3217, chegada a ponte, 104.1100, vigilante. 4.010, confirme, desce para 7.000. Para 4.010, então 3.217. 4.000, bom, 5.010. Ah, bravo, Papa Juliette. Chegou 447, autorizado táxi via Pate 1 no Indy Alpha, no ponto de espera, chame torre, frequência 1 no noite, decimal 95, altímetro 1.0.0. Pátio Índia Alfa, ponto de espera, monitor, torre 11895, voar. Salvador, boa tarde, o Xané 6327 para Ilhéus 220. 6327, informação em curso é Quebec, coloscópio. Motivo, prossiga. 6327, autorizado Salvador para Ilhéus, Golf 677, nível autorizado é o 240, decola pistão na 0, primeira curva direita, saída da El, Leda Bridge, transponder 5556, controle 1.99.8. Leda, vigilância. Direto Leda, vigilante 4065. Ativo autorizado então 240 conforme pela Golf 677, 10 direita após da Eoleda e transponder 5556 com a frequência controle 198. Confirmando a saída da Eoleda após direto Ilhéus. Da Eoleda e Ilhéus, conforme. 6327, cruzamento correto, reposte pronto para o pushback e acionamento. Positivo, reposta lá. 1807, autorizado ingresso, pode principal via Juliette para o gate 09. confirma, 09? Afirmo 1807. 09, 1807. Solo Salvador, muito boa tarde, é o Trip 5241, centro da Papá, para a vitória da conquista, quando possível. Sempre que chamou Sol. É o Trip, senhora, Trip 5241, para a vitória da conquista. Trip 5241, confirme o horário do seu plano de voo. Seria 1727 Zulu. 1827 ou 1527? 1527 local. Uma hora para o seu plano de voo constar aqui no sistema, quando tivermos chamaremos. Olha, seria Zulu, seria 1727. 17h27, cara. Tá, gente, agora de coordenação. Tá bom, obrigado. Salvador, boa tarde, o Chanel 6314, Linha DF 100. Chanel 6314, boa tarde, continue a aproximação. Reporte baixado, travado, ajuste na 010. Prossegue na aproximação, reportada baixada e travado, 6314. O Trip 5447 decolado aos 26, chame controle em 119, decimal 8. 198, boa. Controle Trip 5447. 5447, controle, boa tarde, contato radar vigilante, saída bom, tudo mantém 3000. Subindo para 3000, Trip 5447. M314, tráfego avançado, livre pouso no 0, vento 100 graus, 059. Livre pouso, baixou entrada voo, 6314. Aguarde inicialmente o voo a bomba, mantendo 3000, aguarde para a proa de barreira. Sente, com aguardo, trip 5447. Poderia confirmar o vento para 6314? 1-0-0 graus no 69, no 6314. 1-0-0 no 69. O controle, confirma o motivo da restrição pro trip, por gentileza, é tráfego? É, o motivo da restrição é o que está previsto na carta. A aeronave tem condições de cruzar o 110 a antes de 15 milhas, mantém 3000. Caso contrário, subirá para o nível solicitado. Só que eu tinha condições, o senhor nem indagou, simplesmente está mantendo a gente 15 milhas a 3000 pés gastando combustível do caramba, sendo que está cavoque. Mas o senhor deveria ter indagado ao comandante da aeronave. Mas tudo bem, agora não dá mais. Agora mantém 3000 até 15 milhas, 5447. 5447, primeiramente, a sua restrição a 3000 pés não significa que o senhor vai mantê-la até 15 milhas, ela é apenas temporária. E ainda que seja para manter 3000 até 15 milhas, nós faremos a fim de manter a sua segurança e das demais aeronaves que estão a voar. Então, quando for o momento oportuno e tivermos condições de retirar a restrição da sua aeronave, assim será feito. Afirmativo, muito grato pela sua gentileza. 5447. O 3217 pode voadura? 3217 negativo, número 2, mantenha a chegada.